Oráculo, Golfo, boa tarde, prossiga. Paulo Salvador, aqui 2788, pronto para iniciar o processo. Autoridade, seu contato. Como o 3372, se tiver questionamento, 03. Autorizado, seu contato. Autorizado, câmera de contato, 3373. Autorizado. 3437, decolagem autorizada, pista 10, vento 120 graus, 11 nós. Decolagem, pista 10, 3437. 2.510, informará no 3.66. 2.230. Bono 255, desça para 4.000 pés, ajuste no 0.11. Tem condições de voltar a Vitor 3.66 da presente? Família, Corona Pro do Serra Vitor 3.66, desce para 4.000 pés, ajuste no 0.11. Bono 255. Sim. O meu 141 não tem condição de voo 366? Vou encerrar Vitor 366, desça para nível de voo 0620. Chinês 6141, informe sair com o número 4 na aproximação. 060, Azul 2771, passou o 366. Azul 2771, completa final do procedimento RNAV, torre 9895. 1895, 3661. Turolino, 20 decimal 8, bom voo. 208, grata. 437, modifique código transponder para 5004, após 2.000 pés, autorizado voar direto a Elefa, aguarde contato radar. 2.000 Elefa, aguardando contato, tá? 300347. Então 3437, modifique seu código transponder para 5004, recebo 5404. Transcionado 5004. Segundo dígito, TANS 3437, recebo 5404. Espera um minutinho que acho que já vai chegar o código certo. A gente está chamado 5004, já trocamos o equipamento. Agora sim, recebo, TAN 3437, está sob contato radar, 4 milhas, este do VOR de Salvador. Sério, obrigado. Azul 2771. Azul 2771, torre 1895. 1895, boa. Passaredo 2230, está uma milha do Serra Vitor 366, completa final do procedimento RNAV. E sem redução para aproximação, torre 1895. Completando a redução, vai chamar a torre 1895, 2230. Ou 1255, redução 2009, vai seguir como número 3 na aproximação. Tráfego número 2, Alfa Tango 72, passando o Serra Vitor 366. Redução para 209, Bono 255. Por informador, boa tarde, Oceaner 320, transfere cruzando 205 para 150. O Oceaner 6320, sem identificação, desça para nível de voo 070 na chegada Mari. 070 na Mari, 320. Só papai Juliette até o Romeu controle. Pelo Golfo, autorizado ingresso, chegamos pronto. Bom, nosso autorizado de Índia, ponto zero acima a torre, pé 3378, boa tarde. O Bono 255 pode ser para 2,5? Afirmativo, Bono 255, desça para 2500 pés, ajuste no 0,1. Está autorizado a final do procedimento RNAV, pista no 0 de Salvador. Está autorizado a final do RNAV, pista no 0, desce para 2500 pés, Bono 255. Xaner 6141, desça para 4 mil pés, ajuste no 011. 4 mil, 1011, Xaner 6141. Contra o Romeu Fox Lima, visarão ao norte, nós se escuta. Romeu Fox Trot Lima, mantenha o litoral norte, reporte 20 milhas de Salvador, quando possível seu estimado de pouso. Está estimando pouso para os 30, vai reportar 90 milha, o Romeu Fox Lima. Quente, reporte livrando a CTR. Gente, o Xaner 6141 está sob operação, curva direita na proa 250, só passa agora a ser o número 5 na aproximação. Desça para 4 mil pés, ajuste no 011, reduz a velocidade para 2009. Gente, reduzindo para 209, direita 250, Xaner 6141. Flete até o Romeu, desça para 2500 pés, ajuste no 011, está autorizado a final do procedimento RNAV, reporto 366. Autorizado sobre táxi. Azul 2771, solo 21, libera para cima direita, solo 1, 21, decimal 9. 219, bora. Bilhete até o Romeu, inicie descida para 2500 pés, ajuste no 011. Xaner 6320, desça para nível de voo 050. 050, 6320. Zero por autorizado, pista 10, vento 1, 10 graus, 10 nós. Livre voo, pista 10, 2230. Nova do ETA 3378.00, pronto, visual contrário para a TR nacional. 3378, após a TR na curta final, autorizado a alinhar e manter pista na zero. Após a TR, animamento zero, pista 3378. Xaner 6315, assina identificação, desça para nível de voo 070 na chegada a Manso. Identificou 70 na Manso, 13. Autorizado a RNAV, pista 10, voo no 255. No 255, dá voo completo a final da RNAV, torre no 895. 1895, a boa. Salvador, boa tarde, Runa 255. Runa 255, boa tarde, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. 255. Barra Romeu, Sierra Kilo Golf, decolagem autorizada, pista na 7, vento 1, 1, 0 graus, 1, 0 nós. Decolagem autorizada na 7, Sierra Kilo Golf. 4, não tem condição, 2, 3, 0. Esquerda 230, limite radial 280 de Salvador. Limite 280 de Salvador, 614. Esquerda 230, solo 23, libera para cima direita, solo 121, decimal 9. Solo 219, na parede 2230. 510, Oxanel 6140. Oxanel 6320, após o SAP, programa Serra Vitor 368, só segue como número 6 na aproximação. Após o SAP, 368, né? 320. Chame controle 120 decimal 8 no farol de Tapuã, bom voo. 1208, controle, Serra Quilogol. 3378, decolagem autorizada, pista na 0, vento 1, 1, 0 graus, 1, 0 nós. Xaner 6320, desça para 4 mil pés, ajuste no 010. 4 mil, 320. Scanner 6141, desça para 2.500 pés, ajuste no 0110. Aguarde o último vetor para interceptar a sinal da aeronave. Afirmativo, 2.500, 1.010, aguardando 6141. São Romeu, controle. Em condições de manter a presente velocidade até o CA Vitor 372? Qual é a velocidade que você vai entregar na aproximação? 50 nós? 50 nós? Condições de manter o 50 até o 372? Gente, mantenha até o 372 o sequenciamento do Juliette até o Romeu. Patrulha de Salvador, muito boa tarde. Papa Romeu Serra, Kilo Golf. Papa Romeu Serra, Kilo Golf, no mil pés, corredor Axé, reporte farol da barra, quanto serviço estimado de pulo? Manda mil pés, reporte farol da barra, aguarde por favor, estimado. Serra, Kilo Golf. Oceaner 6315, desça para nível de voo 050. Redução de velocidade para 220 nós, segue como número 7 na aproximação. Roma, número 7, 050-220, 310. Oceaner 6141 está a 1,6 milhas sudoeste do VOR de Salvador. Atenção, noroeste do VOR de Salvador, assuma a navegação da Prodo 366. Direto 366, Oceaner 6141. Deixa até o Romeu, Torre 1895. Controle de Salvador, muito boa tarde, ao Santos, 3378, decolando no escuro. Então, 3378, está sob contato radar, subou 310, após 2.000 pés, direto Cogdo. Após 2.000 pés, Cogdo, 3378. Então, 3437, chame Sandro Recife, 1260, alterno no 288. 260, 1288, boa. Romeu, Fox Trot Lima, já na 20ª? Positivo, na 20ª, informa que vai executar um TGL entrando forte e prosseguir para a alternativa que é Salvador. Gente, o Romeu Fox Trot Lima chama no regresso do TGL da presente frequência livre, no atraso de conhecimento do controle no setor. Positivo, na frequência livre, chama no regresso. Os 26, aguarde transferência. Aguarda, Delta. No final do procedimento RNAV, reporta 366-6141. É, boa tarde, 372, cancela da presente. Juliette, hotel Romeu, modificar 927, aguarda autorização para girar base. Informa helicóptero tipo Romeu 44, prosseguindo para o setor noroeste. Ciente, Juliette, hotel Romeu, autorizada a curva para esquerda, para guarda na base. Mantenha 1.500, sendo autorizado base, reporte final na 7. Mantém 1.500, curva na esquerda, vou na prova da base, aguardando. Azul 27818, decolado aos 27, controle de Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Forme rota. Controle Salvador, opera 1208, aciona 5051 no transponder. 140 aprovado para Salvador, apesulou no 0, pulvado, segue em rota, conforme. Mineiro via posse pulvado, apesulou no meio. Decolada 10, Del, da El Lei da Morte, vai com curva direita. 1208 é o controle, 50, 51 acionando o transponder. 3275, está no portão 11. 3205, atendimento correto, pronto, pushback, fenômeno. Vamos lá. Não está considerado por 140 para informação na Amanda. Primeira nave? 6315. Confirme por aí por quantas milhas? 140 por mais 5 milhas. Gente, após desvios, programa Serra Vitor 366, deixando para 4 mil pés, ajuste no 0-0. É, Serra Vitor 366 para 4 mil pés, no 020. No 0-1-0, 1010. Afirmo, 1-0. Controle, Oceano 6320, após 368, autorizado a interceptação do procedimento. A 320 da presente aprovado 366, descendo para 2.500 pés, ajuste no 0-1-0, está autorizado a final da RNAV. 366 autorizado, descendo 2.500 pés, 320. 3144, controle? Procedimento. Redução agora para 200 nós, mantendo a descida para o 0620. Zona 44 após o estado, vai programar o seu aviso 368. Do 2788, controle? Controle, então, tu escuta. Essa obturação tem condições de voar na proa 020? Ajudaria muito o 020 da presente, o 2788. Na proa 020, em caso de falha de comunicação, se afastar 20 milhas de Salvador, reassume na proa de Paulo Afonso. Ok, o 2788-020. Cenário 6141, completa o final do RNAC, torre 9895. 295-6141, obrigado, boa tarde. R63-15, desça para 2500, perto, ajuste no 090, autorizado a final do procedimento do RNAVE, porte no 366. Vitor, Hotel Delta, presente frequência livre. Livre, boa tarde. Boa tarde. Zona 44 está sob vetor para o sequenciamento com via esquerda para o 010. O limite será radial 290 Salvador. Esquerda, 020. Limitada pela 290. Aquele 244. Terra Quilo Golfo, controle. Terra Quilo Golfo, na escuta. Ah, após o farol de Itapuã, você vai prosseguir direto de China ou vai manter o litoral? Direto de China, senhora. Terra Quilo Golfo. Gente, a da presente está autorizado para seguir direto de China, aguardando para a subida. Controle de trânsito, 3378, novamente desvio à esquerda da rota, para o 340. Mais umas 15 milhas, gente. Gente, livre desvio, então, 3378. Grato. Azul 2788 está agora a 8 milhas do nordeste do BR de Salvador, reassuma a navegação na proa de Paulo Afonso. O ano Paulo Afonso está presente, o azul 2788. A 3144, desça para nível de voo 050, para informação do segredo de tráfego da Oxané, agora a posição de 12 horas, 11 milhas, passando 4 mil pés para 2500 pés. Aguarde até a radial, mais 5 milhas, você deve girar para o Serra Vitor 368. Controle, Xané 6320, na final, já me dá o papel. É 320 da Xané, completa a final do RNAV, torre 9895. Renato, sim, 6320, boa tarde. Controle o azul 2788, tentando um pequeno desvio aqui. A proa agora 050 por aproximadamente 10 milhas. Gente, após direto para o Afonso. Gente, após direto para o Afonso. 3144, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 0. 4 mil no 0 no 0, 3378, reaproando a Mucu. Gente, então 3378, está passando 150 para o 3100, chame Recife agora. 125 decimal 45. Alternando 126 decimal 85. Zona 44 está a 21 milhas oeste do VR Salvador, reassuma navegação da Prodo 368, descendo para 2.500 pés. Ajuste no 090. Serra Vitor 368 da presente, então 3144. Serra Quilo Golfo, suba para nível de voo 085. Condições usuais. 085, condições usuais. Serra Vitor 366, volta. 315, torre 9895. 95, boa tarde. 6330, pouso autorizado de zona 0, vento 120 graus, zona 1 da noite. Eu repouso, na 320. 6146. 6305, boa tarde. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. 326, aciona identificação, foi direto para a Vitor 366, descendo inicialmente para nível de voo 100, aciona R63 26. Correção, aciona R6226. Voando direto para 366, descendo para... Uma centena inicialmente, 100. R63, 15, complete o final do procedimento da RNAV, agora chame a torre 118, decimal 95. R6320, solo 35, libere a próxima direita, solo 121, decimal 9, boa tarde. 219, 320, boa tarde. Vitória da Conquista, no 180 da próxima cópia. 230, autorizado Conquista, Leão 180, decola no zero, curva direita, saída Aruna, Lefa, para direto, Opoia, pode direto Conquista, conforme rota, plano de voo. Controle 1208, oceano 5066, transponder. Saída Arbor 1, eleva, acione pronto, se tiver adicionamento 2230. Arbor 1, eleva. Alvador, boa tarde, seu 6320, alfa na sua escuta. 6320, autorizado, alfa de 10, posição 05. Alfa de 10, 6320. Boa tarde. Comente. A 326, presente você a Vitor 369, descendo para nível de voo 060. A presente vai voar a Terra Vitor 369, descendo para 060, 6315, solo 38, libere a próxima direita, solo 121, decimal 9. Apox, 129, 6315, prossegue Alfa Juliet, posição 0371. Alfa Juliet, posição 0371. Gente, QNH 1010, consumo nível 105. 060, submantém, fone para o lançamento. 3-1-4-4, boa tarde, curva autorizada, destino 0, vento 1, 10 graus, 1-0 nós. Livre o posto, 1-0-0-3-1-4-4. Prossiga. Poderia confiar pro ideal. Autorizado, RMA, que faz decola com ProSul, controle 1208, aciona 0127, transponder. Autorizado, RMA, que faz decola com ProSul, Chama a torre 1895, poderia confirmar pessoas a bordo? 04 a bordo. Sim, chame torre 1895. Papá, o meu Tiarão Fafox, chamou, Coquim? 067, só 7. O TAM 3144, Solos 41, liberou via FEA com 21 decimal 9. 319. Guardião 06. Prepara a saída da El. Tá pronto pra decolagem no em frente ao Brasil? Tô visual aqui com Eco Charlie 135 acionado, tá livre a decolagem com o piloto farol de Itapuã, guarda transporte de comunicações, guarda 106, comandante é Dourado. Deslocamento e decolagem, vento 110, graus 109, 06. Fala, Dourado. Tá, vamos aí. Beleza, agora informamos que estamos completamente prontos aí para o nosso pushback acionamento. Gente, está autorizado o pushback acionar, repostar. Vai repostar para o TAC 382. O TAC 3144 não escuta? Ah, só escuta. Como que aguardará a liberação do seu link, que é o 11, mantente de Juliette, aguardando instruções, a aeronave já está iniciando o pushback. Gente, essa já está, só escuta. 3144. A intenção é o EBTA, confirma? Confirmo. Gente, está presente direto, EBTA autorizado, aproximação. Não há tráfego informar no setor, apenas o Guardião 06, Alfa Serra 50, esquilo, decolando da parte do interseção Oscar com parte 4. Positivo. O Romeu Fox de Manos no setor nordeste, então se autorizado vai aproximar pelo eixo da 17, ele virá na Papá. Copia. Autorizado, nível 320, decola da 110 com primeira curva direita, na saída da EL, leda, apoio direto seguro. Transponder 5096, controle em 120.8. Acionamento a critério do comandante, chama para decolar, chama para foto. Ainda confirmou sua autonomia? Guardião 06, decolado aos 43, assim que bloquear o farol de Itapuã, chame o controle 120, decimal 8, até a volta. É, obrigado. O meu Fox Tote Lima confirma a procedência? Confirme. A procedência? A procedência é Serra Novembro e Charlie Lima. Gente. Olha, Guardião 06. 06, espera o SU 500 pés, quem negar 1010, não escuta. Escuta, vou prosseguir aqui no corredor X 500 pés até outra vez do estádio Pituaçu. Até Pituaçu, ciente. É. E Nível Fox, Tati Lima, aproximação direta para o VTTL autorizado, evite sobrevoo de aeronaves. No reporte solo controlado, na EBTA 110 por 10. Positivo, pode usar o eixo da 17 e levar a Nova Pá? Autorizado. Pode confirmar o ajuste? Ajuste 1-0, 1-0. Obrigado. Azul 2788, passa 150, chame Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. Azul 2548, azul 2788. Obrigado, boa tarde. Pronto. Papapapá, Serra, que lindo, Oceano e Samitá. Tudo bom, em cima, Vitória Conquista, o Zuno 900. 00, copiado. Prossiga, Papa Romeu, Charlie Alpha Fox. Charlie Alpha Fox, chame fora do solo, no Trápago a reportar no setor, o vento em Salvador, 100 graus, 100. Autorizado, pessoal, sul, 500 pés. Gente. A zero. Somente para o vento? 185. Acima 185. Aqui é a linha Fátima 1 Índia, ponto de espera chamador, eu no 9595, ótima chamador, eu no 9, 5, ótimo, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, meu Foxtrot Lima, considere solo 47, frequência livre. O Alfa Fox está para cruzamento agora, tá, para o final do ano 7. Charlie Alfa Fox, está autorizado o cruzamento da final da 1-7, chame próximo ao farol de Itapuã, QNH 1-0-1-0. Positivo, vai cruzar e chama para transferência lá no farol de Itapuã, o Alfa Fox. Sierra Kilo Índia, está autorizado o táxi, reposte ponto de espera da Papá. Boa tarde, Oceano 6226. Oceano 6226, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso QNH 10-10. Informa um Alfa Serra 50, cruzando a final da 10 agora, a 500 pés. Afirmativo, em Salvador, uma boa, até 3805, sentido do tráfego estacional, decola de imediato separado. Charlie Alpha Fox, se possível, agilize o cruzamento da final da 1-0. Positivo, agora já será autorizado para o Itapuã, direto. Sim, se autorizado para o outro farol de Itapuã. O TAN 3805, confirme, está pronto para decolar de imediato? Afirmativo, sem parada. Gente, TAN 3805, autorizado a linha de decolar pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-1-9. A linha decola 1-0, TAN 3805. Sierra Kilo Índia confirmando decola da 1-7 agora. Gente, 20, autorizado ingresso na pista 17, reposta alinhado e pronto, Serra Quilim. Tenta que cruzar a avenida paralela, visual com o tráfego da Bianca, aí vamos mapear a baixa altura, tem cruzamento. Para o momento só tem esse tráfego aproximando, está livre o cruzamento, o Guardião 06 me escuta. Obrigado, obrigado. Controle Salvador 2008, bom dia. 2008, contato radar passando Coral, foi direto Mari, autorizada a chegada Mari, o ideal desça para 4000, QNH 1090. Descendo 4000, o 2008. Na 6226, continue a aproximação, aguardando a pista livre, informo um Airbus da TAM, iniciando a rolagem. Sim, aguarda a pista livre. Mantenha a posição, Serra Quilins. Oceania 6226, pista livre, ponto autorizado, vento 110 graus, 129. Livre, ponto 6226. Chão 3805, decola 51, controle Salvador, 120, decimal 1. 08, muito bom, obrigado. Corre, o Fox está fazendo um sobrevoo aqui, está armado de... Poderia repetir, Charlie Alpha Fox? 5, contato radar, suba via da EL para nível de voo 340. EL 340, 3805. Após o farol de Itapuã, chame o controle 120, decimal 8, Charlie Alpha Fox. Ótimo. 008, é o controle? Foi direto Serra Vitor 369 para final do procedimento RNAV da 190. Serra Vitor 369. Nova Salvador, Passarelo 2230 para pushback e acionamento. Passarelo 2230, autorizado pushback e acionamento, reporte de táxi. Autorizado push e acionamento, reporte de táxi, Passarelo 2230. Não. Afirmativo, ingressando agora no espaço aéreo Golf, serviço radar terminado, para informação de voo e alerta, centro Recife na frequência 126.0, alterna 128.8. Centro Recife no 260, alterna 1288, grato. O 3805, voa ótima. Beleza, inicialmente. Beleza, obrigado, 3805. Voo 1964, contato radar, chegada Mari, desça e mantenha o nível de voo 050, aguarde o final do procedimento RNAV da pista 10. Controle ao Charlie Alpha Fox. Charlie Alpha Fox, prossiga. Está passando agora para o Sul, vai estar com a direita para o regressar em março. Se autorizado. Autorizado. Curva à direita, cruzamento da final da pista 10, direto em Rimar, vai de transferência 14. Positivo. Está autorizado, chamaralizando aí, não no zero, o Alfa Fox. Controle de Serra Quilo Índia, decolado, restrita 2000. Serra Quilo Índia, suba sem restrições ao nível 320, saída da EL. 320, saída da EL, Serra Quilo Índia, fora para a Leda. Autorizado, Leda. Obrigado, zero Leda. Eu trato o Guardião, helicóptero, também mantendo 500 pés, posição de 11 horas, 2 milhas, atento ao tráfego. Positivo, estar atento ao Guardião, o Defina, Quebec Kilo. Juliette, Quebec Kilo, livre descida, reporte cruzando 035. Quebec Kilo, vai atrasar 035. Setor no cruzamento do eixo da 1 a 0 a 500 pés, prosseguindo para em remate, fica atento ao tráfego. Na posição de 12 horas e 2 milhas. Vende o tráfego, 06. Abraço, Dorato. Oi. Bom voo, comandante. Valeu. Beijo. Já liberou o eixo da 1 a 0, visual de remate agora, o Alfa Fox. Posso chamar a torre 1895. Chamará, obrigado aí, papai. Juliette, Quebec, Kilo, frequência livre. Então, 3805, voe direto, Mótima. Direto, Mótima, 3805. O 2008 autorizado, sinal, procedimento RNAV, reporte passando 366. 2008, reporte passando 366. Passarinho 2230, prosseguir com as informações. Autonomia 5 horas, alterna Salvador e COB 67. Gente, isso aqui é via parte 1 no Índia, o ponto de espera chamar a torre 1 no 8295, altímetro 90, 90, bom voo. Parte 1 no Índia, o ponto de espera chamar a torre, espera 2230, boa tarde. Paulo Salvador, voo na 956, uma boa tarde, informação mais de atualização, Natal. O 95 me informa, sou mais confere para São Gonçalo do Amarante, prepara a saída, porque aguarda Costa, um minuto. É da Puca, agora não, pegou não, sou, oi. Puxa na 626, após a passagem da TR da Costa, do Taxi, sendo até o ponto de espera, ingresso via Juliette, até o gate 07. Após o passarelo, está autorizado 07 ao gate, 626. Salvador, muito boa tarde, 27 para 4, sem tirar mais, parte 3, com o próximo voo para a barreira. O azul, 27 para 4, número 2 para a Copa Guarda. Não sei se o 27 para 4. Copia, Guana 256. Autorizado São Gonçalo do Amarante, nível 370, decola da 1-0 com a primeira curva à esquerda na saída Puca, Zipa. Transponder 5-1-2, o controle 1-2-0-8, o primeiro aerovic intercepta e o peso 1-0. Confirma qual é o transponder? 5-1-1-2. Autorizado nível 370 para São Gonçalo do Amarante. Copa 10, César com curva à esquerda, Puca, transição de par. O código transponder é o 5112, controle Salvador 20-80, primeira aerovia, piso 1-0, gol 1-2-5. 1-2-5-6, atendimento correto, confirma o nível copiado, 370. Afirma 370. Gente, atendimento correto, é porte pronto no gate 04 para pushback e acionamento. 70, portão 4, pushback e acionamento. Azul 27-14, confia? 27-14 para a Copa. Autorizado barreiras, nível 200, decola da 1-0, com a primeira curva esquerda na saída, com após direto. Transponder 5-1-2-4, controle 1-2-0, decimal 8. É para a saída para o 27-14? Saída Momo, após direto. Então, autorizado barreiras, 200, decola da 1-0, com a esquerda na saída Momo, após direto barreiras. adiciona 5124 e controle 208. Mas o 27 não faz protegimento correto, é bom, acho que não foi o pushback examen. Fala Salvador, Bona 256, puxa de acionamento, portão 4. Bona 256, autorizado para o pushback acionar, reporte certo. Pode cortar essa, Bona 256. Prossiga, Charlie Alfa Fox. Gente, considero o solo ao 00, frequência livre, Charlie Alfa Fox. Tome. Cuidado no final visual com a 10, gol 2008. 08, complete a aproximação, 211895. 1896, graças. Corre Salvador, boa tarde, gol 2008, final da 10, trem baixo travado. Gol 2008, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, QNH 1 na 0, na 0. 0 na 0, graças. Jack Luiz já passou 140, chama Recife, 125, decimal 1, na antena 12835. Passarido 2230, decola 02, controle Salvador 1208, bom voo. 208, uma boa tarde, obrigado. Voo 2008, pouso autorizado, vento 1-0 graus, 1-2-9. Teve pouso 1-0, gol 2008. A torre 1-8-9-5. 10. Controle Salvador, passaria do 2800. Parou 2230, contato radar, só para o nível de voo 1-8-0, via sair da voo 1. Gente, 1-8-0 via, informe que vai manter 3 mil pés, então não tem condições de passar o 100 antes da 15ª. Espaçaria 2830 está livre da restrição, submantém nível de voo 180. Ok, cancelada a restrição, até 180, 2230. Voo 964, reduzam para 1-9-0 nós, autorizado a final do procedimento da RNAV, reporte passando Serra Vitor 366. Cliente vai reduzir para 2-1-0-9, autorizado a RNAV, isso no 0, chamará no 366. Unido final 065, transponder 5102 e o controle 1208, o meu vetorão então confirma o PAB e a autonomia? 06 com 430, alternando valente. 03, confirmando? Valente, com 03. Gente, com o meu Vitor Hotel, já autorizado o acionamento para táxi e decolagem, chamando União no 3995, altímetro 1-0, 1-0, bom voo. No nível de voo 050. 050, Mari, táxi, vamos lá. 256 para o táxi, temos 1-38 a bordo com 2 horas e 30 minutos, alternando o recife. Para o sol, que chamou? É o 1256. Para o táxi 138 a bordo, com 2 horas e 30 minutos, alternando o recife. Tem destaque TV Índia, ponto de espera, chamando Rio 1895, altímetro 1090, bom voo. Táxi via Índia, teu ponto de espera, 1895 a Torre Salvador, 1090, ajuste 1257. Guardião 06, confirme só se está alguma operação de segurança pública, teria que manter a prioridade de estar. Estou com a aeronave transportando enfermo no ponto de espera da BAP para decolagem. Pode liberar, a gente aguarda aqui. Ok, sente. O Papa Tango Romeu Vitor Hotel estaria pronto para decolagem? Sente. Tenente, autorizado aliar e decolar de imediato. 7, vento 1110, graus de uma dúzia de nós. Estou com 737 da Gol, alinhado final pico no zero. Agora com 11 milhas. Seu Guardião 06, aeronave está decolando que está no 7, é um Sênica, está visual ao contrato, alinhando pista no 7. Permite o visual, aguardando pista livre. Gente, eu estou com o 737 da Gol também alinhado agora final pista no 0. Fará um pouso parado então na cabeceira no 7, aguardando para o táxi, ok? Afirmativo, na cabeceira no 7, aguardando para o táxi, o 06, ciente da aproximação. 12008, pousou, livrou 05121, decimal 9. 219, você já? Já. 2964, torre de controle. Ah, você escuta? Continua a aproximação, pode servir 372. Tráfego decolando pista no 7, é um Sênica, manterá a sua direita no corredor Axé, em torno de 1.000 pés. Tráfego adicional à esquerda, um Alfa CA 50 no esquilo, helicóptero aproximando para pouso, pairado, cabeceira 17. Vento 1.00 graus, uma luz de nós, check-in, pouso autorizado. Gente, eu vou 964, pouso autorizado, pista 10. Há uma milha e meia para o 372 ainda. Salvador, Bruno 256, ponto de espera, pista 10 graus. Bruno 256, mantém o ponto de espera da 10. Gente, 256. Romeu Vitor Hotel, decola ao 06, controle Salvador 1208 no farol de Itapuã. 1208 no farol de Itapuã, farol de Itapuã, Romeu Vitor Hotel. Romeu Vitor Hotel, chame o controle 1208. 1208, Vitor Hotel. Salvador, muito boa tarde, Papatango, Romeu Vitor Hotel. Estamos Romeu Vitor Hotel, corredor Axé, 1.000 pés, reporte no través do farol da barra, QNH 1090. Gente, 1090, 1.000 pés, vai reportar. Tem condições se poder voar direto destino, mantendo 1.000 pés. Deixa eu rumo ideal da presente. A252. Autorizado da presente, direto. Autorizado a acessar até 2.500 pés. O Vitor, Romeu Vitor Hotel. Autorizar direto destino e acessão para 2.500 pés, no meu hotel, grato. O Nunes, vamos dar muito boa tarde, Sultan 3560. Cabeceira 17, aguardando para o táxi 06. Táxi para o Graia está autorizado, guardião 06, reporte solo controlado. Obrigado, Mari, para o 050, ajuste ao quilômetro 0110. Gente, para o 050, vamos lá de volta direto na proa de maré, ó. Foi com a BOG inicialmente devido a tráfego, após Mari, voo e Itaque. Ok, então, via 3560. 1116, voo direto, servido 369 da presente. 369, bacana, galera. O 256 é autorizado a alinhar e manter pistão na zero. Ali manter pistão na zero, igual no 256. Solo ao 09, frequência livre, guardião 06. Uno 964, solo 09, é o livrar 121 decimal 9. 21 decimal 9, Uno 964. Tiago, 1964, livrou. 1964, pode ser via Alfa Juliette, até o gate 08. Alfa Juliette confirmando o gate 08, senhorita? Ah, sim, 08. É. Forte ruído no fundo da sua transmissão. Com quem? Tem um forte ruído, barulho, no fundo da sua, na, fundo da sua transmissão. Gente, gol 1964. E eu 2500 no meu hotel. Tem ainda 2500, aguarde a ascensão, Romeu Vitor Hotel. Mantém, Vitor Hotel. Do 41 no meio, autorizado procedimento RNAV, pistão no zero, reporte passando 366. Autorizado a encontrar 366, 41 no meio. Decola Zuno 1, controle Salvador 1, 20, decimal 8. 208, boa. Controle Salvador, gol 1256, bagagem. 256, contato radar, suba via Puca para o nível 370. Que mapa, gol 1256? 1256, contato radar, suba via Puca para o nível 370. Saída Puca, 370. É 3560, vou ir direto sem a Vitor 368, desço aí, mantenha 4000 pés, QNH 10, 10. Afirmativo, direto sem a Vitor 368, confirma o título? Tudo de 4000 pés, QNH 10, 10. Para 4000, estão no meio 10, obrigado. Passando 366, estabilizado, 41 na meia. Do 41 na meia, complete a aproximação, chame a torre em 118, desse 195. 195. Passa agora, chame a 6315, na informação Mike, bosta 3, autorização Guarulhos 3, obrigado. Informação Mike, confere. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída da El, Leda Mótica. Lopes 1-0.